sonhos que Deus tem pra nós são de paz, de perdão e amor. Vale a pena aprender a ouvir sua voz e viver sem temor. Mas se o fruto da terra faltar e se a angústia um dia chegar, sua graça, sua graça, sua vida nos deu salvação, e só nele eu vou me alegrar. Mas os anos de pressa se vão, a vida ele vai as asas vão nos acolher, o seu reino será nosso lar. Quando enfim, ele for. Erguer em seu louvor e assim se alegrar. Grandes bênçãos Deus quer repartir. Grandes sonhos ainda hão de vir, e por isso meus olhos irão refletir sua graça, em seus braços eu quero sonhar, em seu reino de paz eu irei descansar. São muitos os sonhos que Deus tem pra nós, que Deus tem pra nós. Salvação, e só nele eu vou me alegrar. Mas se os anos depressa se vão, a vida ele vai renovar. Suas asas vão nos acolher, o seu reino será